de verdade. O amor bateu na porta e eu abri sem medo. Coração fechado, mas agora eu tô no enredo. Ela chegou sem avisar, tipo um furacão. Virou meu mundo de ponta sem direção. Nosso lance é mais que atração. É troca de olhar, é pura conexão. Nem precisa falar, cê já sabe o que eu penso. Sentimento puro, sem truque, sem suspenso. Ela é minha paz no caos da cidade. Na correria é meu porto de verdade. O amor é simples, só precisa confiar. Se a gente tá junto, nada pode nos parar. Amor de verdade, sem joguinho ou vaidade. É sentimento puro, além da realidade. Se é pra ser, então vai ser, tá escrito no destino. Do seu lado eu traço meu caminho. Noite de luar, a gente junta a sonhar. Escrevendo a nossa história sem ninguém pra julgar. Vários querem entender o que a gente tem, mas só quem sente o amor sabe que vai além. Não é sobre luxo, nem sobre ostentação. É sobre dividir a vida, a missão. Ela me inspira, me faz querer ser melhor. Eu por ela, ela por mim, não tô mais só. Entre altos e baixos, a gente sempre tenta. Se cai, levanta junto, segue na crença. Se o amor é jogo, então a gente é time. Eu e você juntos até o fim da linha. Amor de verdade, sem joguinho ou vaidade. É sentimento puro, além da realidade. Se é pra ser, então vai ser, tá escrito no destino. Do seu lado eu traço meu caminho. Caminho longo, mas não tô sozinho. Amor é o combustível, vai guiando o destino. Se o mundo for cruel, a gente enfrenta junto. Porque o amor é a força que carrega. Amor de verdade, sem joguinho ou vaidade. É sentimento puro, além da realidade. Se é pra ser, então vai ser, tá escrito no destino. Do seu lado eu traço meu caminho. Amor de verdade, nosso pacto é sagrado. Na alegria ou na dor, tô sempre do seu lado. Do seu lado, do seu lado. Do seu lado, do seu lado. Noite de luar, a gente entra no destino. Do seu lado eu traço meu caminho. Amor de verdade, nosso pacto é sagrado. Na alegria ou na dor, tô sempre do seu lado. Tô sempre do seu lado.